Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Na semana em que os Shin se estreiam em Portugal com um concerto no Superbox Super Rock, o álbum de Família recupera um dos discos da banda norte-americana. Os Shin são um nome incontornável da pop independente dos Estados Unidos, acabando mesmo por definir grande parte do som que chegou do outro lado do Atlântico. Os dois primeiros álbuns, O Inverted World e Shoots to an Arrow, estabeleceram o grupo de James Mercer no panorama da pop alternativa, enquanto que os registros seguintes, como Wincing the Night Away e Port of Morrow, significaram o salto para outro patamar, um salto para um público mais vasto. O líder e compositor principal James Mercer demorou quase 10 anos a encontrar o som definitivo dos Shins. Primeiro teve uma outra banda, formada em 92. Os Shins nascem mais tarde, em 1997, e só em 2001 é que o grupo edita o primeiro álbum. Mas a maturidade e um mais apurado sentido pop chega com o segundo trabalho, Shoots to an Arrow, um registro que faz a ponte entre o passado e o futuro dos Shins. É esse trabalho que hoje vamos escutar na íntegra, também em jeito de antecipação ao concerto de sábado no palco principal do Superbock. The Shins, na Radar, no ano de 2003, com os temas Kissing the Lipless e Mine's Not a High Horse. To see if your back was still aligned and your sheets were growing grass all on the corners of your bed. But you got too much to wear on your sleeves. It has too much to do with me. And secretly I want to bury in the yard the gray remains of a friendship scar. Thank you. invitation. You left me ringing in my cold hands. We shared some information I might not recover from. And I'll watch your convictions melt like ice cubes in an ocean. You were so poorly cast as a malcontent. That just takes more for doubt to slaughter. I never knew he thought that could just say. Falling out of the van. Don't ask for his opinion. They are to drown him in holy water. Will you remember my reply when your high horse dies? Wise enough to turn this ancient boat around. These are the muddy waters I'm swimming in to make a living. That I might drown in them should come as no surprise. You want them all on your side. That just makes more for doubt to slaughter. O líder do Shins, James Mercer, nasceu no Havaí em 1970, mas cresceu na Europa, na Alemanha e Inglaterra. Isto deve-se ao facto do pai pertencer à Força Aérea e de ter sido estacionado nesses países, levando consigo a família. Mercer fez o liceu exatamente em Inglaterra e Alemanha e neste período da adolescência terá adquirido um enorme conhecimento, por exemplo, da pop inglesa e cujas influências vêm manifestar mais tarde nos seus projetos musicais. São facilmente reconhecíveis na música de James Mercer, nomes como os Zombies ou os Kinks. Finalmente, a família Mercer assenta em Albuquerque, no Novo México. E é aí que, com alguns amigos, James Mercer forma uma banda. Os Fluke nascem em 1992 com o baterista Jesse Sandoval, o teclista Marty Crandall e o baixista Neil Langford. Eventualmente, o coletivo muda de nome para Flake Music e, a partir de 1993, começa a editar singles. O primeiro longa duração só chega em 1997 e é hoje considerado um dos grandes discos da época, o registro When You Land Here, It's Time to Return. O álbum foi muito bem recebido na zona de Albuquerque e permitiu aos Flake Music fazerem-se à estrada na companhia de bandas amigas como os Modest Mouse e Califone. Assim que surgiu uma pausa nos compromissos de Flake Music, James Mercer começou a escrever canções para integrar um outro projeto, talvez uma banda mais pop. Quando o baterista Jesse Sandoval se juntou a Mercer para o ajudar, tinham então nascido os Shins. Na Radar, o regresso a Shoots to Narrow, o segundo do grupo, editado em 2003. Agora com So Says I, pelo meio Young Pilgrim e, mais à frente, Saint Simon. a cool and wet November dawn. And there are no barking sparrows, just emptiness to dwell upon. I fell into a winter slide and ended up the kind of kid who goes down chutes too narrow, just eking out my measly pipe. But I learned fast how to keep my head up, 'cause I know there is this side of me that wants to grab the yoke from the pilot and just fly the whole mess into the sea. Another slow train to the coast, some brand new glory out from way on high. I sink and then I swim all night. I watch the ice melt on the glass while the eloquent young pilgrims pass and leave behind a trail imploring us all not to fail. Of course I was raised to gather courage from those lofty tales so tried and true. But if you're able, I'd suggest it, 'cause this modern thought can get the best of you. This rather simple epitaph can save your hide, your fallen mind. Fate isn't what we're up against. There's no design, no flaws to find. There's no design, no flaws to find. Head up, 'cause I know I got this side of me that wants to grab the yoke from the pilot and just fly the whole mess into the sea. After all, these implements and texts designed by intellects of X to find, evidently there's still so much that hides. And though us divine in ancient feeding lines, their sentiment is just as hard to pluck from the vine. Thank you. Pouco tempo depois da edição do primeiro álbum de Flake Music, James Mercer começou a escrever canções pop mais focadas, mais cerebrais, a pensar se calhar num outro projeto musical. Pouco depois juntou-se o baterista Jesse Sandoval e os dois começaram mesmo a atuar juntos e a responder como The Shins. O nome é retirado do espetáculo musical The Music Man, que deu origem a um filme. Na história existe uma família que se chama exatamente a família Shin. Com o som dos Shins a desenvolver-se cada vez mais, James Mercer recrutou o teclista Marty Crandall, dos Flake Music, e dois elementos dos Scared of Chaka, banda punk de Albuquerque, que tocou várias vezes com os Fluke. Os Shins ainda deram vários concertos com esta formação, mas pouco depois, e dado o relativo sucesso dos Scared of Chaka, os dois músicos desta banda saíram. Estávamos já em 1999, quando os Flake Music decidiram acabar em definitivo. E é também por isso que o baixista Langford, dos Flake, se acaba por juntar aos Shins. Resumindo, era exatamente a mesma banda, mas com outro nome e diferentes objetivos musicais. Os Shins editam então dois singles, Nature Bears a Vacuum e When I Goose Step, dois temas que saltaram e muito as fronteiras de Albuquerque. Na digressão que se seguiu com os Modest Mouse, os Shins chamaram a atenção de um dos diretores da Sub Pop, que lhes pediu um single para a série que a editora então fazia, Single of the Month Club. Este convite originou a edição do single New Slang e abriu as portas para a edição do primeiro álbum dos Shins, O Inverted World, de 2001. E de repente, os Shins encontraram-se na boca de todos os críticos que, de um momento para o outro, saudaram a pop indie e inteligente da banda. O sucesso no circuito independente deu ao álbum um estatuto de culto e, em retrospectiva, é hoje um dos mais definitivos exemplos da pop de guitarras alternativa a sair da América em inícios dos anos 00. Em breve, o grupo iria lançar outro disco pela Sub Pop, exatamente o álbum de família de hoje. Agora na Radar, os temas Fighting a Sec, também Pink Bullets e Turn a Square. You find love, lingering voices, and just to ease it. as just bony hands, as cold as a winter pole. You held a warm stone out and you flowing blood to hold. Oh, what a contrast you were with the boots in the house. My timid young fingers held a decent animal. Over the ramparts you tossed the scent of your skin and some foreign flowers, tied to a brick, sweet as a song. The years have been short, but the days were long. Cool of a temperate breeze from dark skies to wet grass. We fell in a field, it seems now a thousand summers past. When our kite lines first crossed, we tied them into knots to finally fly apart. We had to cut them off. Since then it's been a book you read in reverse, so you understand less as the pages turn. Or a movie so crass and awkwardly cast, even I could be the star. I don't look back much as a rule, and all this way before murder's cool. But your memory is here and I'd like you to stay. Warm light on a winter's day. Of your skin and some foreign flower, tied to a brick, sweet as a song. The years have seemed short, but the days go slowly by. Two loose kites falling from the sky, drawn to the ground and an end to fly. That's your lot when you're after such a well-made lock. 2013, o baixista Langford é substituído por Dave Hernandez, que já tinha tocado com os Shins no início. A banda regressa ao estúdio com o apoio da editora Sub Pop e lança-se a um conjunto de temas mais pensados, mais coesos e até com uma maior sensibilidade pop, sem medo a impedir emprestadas referências aos Beatles, aos Kinks, aos Zombies e aos Beach Boys, mas mantendo a atitude indie que definiu o primeiro álbum. E o resultado é Shoots to Narrow, um disco com 10 músicas e com muitas emoções pelo meio. As canções respiram ao mesmo tempo felicidade, tristeza ou frustração, à medida que James Mercer se expressa melhor com os seus poemas. Shoots to Narrow foi o primeiro registro dos Shins a entrar na Billboard para a posição 86 e até hoje já vendeu mais de 390 mil cópias. O disco tem uma produção mais cristalina do que o álbum anterior, que apresentava um som mais lo-fi. Isto deve-se à intervenção de Phil Eck, produtor dos Modest Mouse e hoje mais conhecido por trabalhar com os Fleet Foxes. Shoots to Narrow integrou algumas listas dos melhores do ano, em 2003, e foi nomeado para um Grammy na categoria de Best Recording Packaging, o design da caixa que acompanha o CD. A popularidade dos Shins disparou em flecha, não só pelo sucesso do álbum, mas também devido ao cinema, quando o ator-realizador Zach Braff escolhe algumas músicas da banda para integrar a banda sonora de Garden State. Numa das cenas deste filme, Natalie Portman diz mesmo que o tema New Slang pode mudar uma vida. E com esta simples fala da atriz Natalie Portman, os Shins explodiram para um público maior. Basta olhar para os números das vendas do disco seguinte, por exemplo, Wincing the Night Away, de 2007. O álbum estreou-se na segunda posição do top americano, um feito histórico não só para os Shins, mas também para a Sub Pop, que até aí a posição mais alta que tinha conseguido foi no lugar 79, com o álbum Black Love dos Afghan Whigs em 1996. Wincing the Night Away acabou o ano nomeado para o Grammy de melhor álbum alternativo. Quando o contrato com a Sub Pop terminou, James Mercer anunciou que o próximo registro dos Shins iria sair pela sua própria etiqueta, a Aural Apothecary. Pelo meio, nasceu o projeto Broken Bells com Danger Mouse e, finalmente, em 2012, com a nova formação, sobrando apenas Mercer, os Shins estavam de regresso com Port of Morrow, outro sucesso comercial e num registro ainda mais pop que os anteriores. Este sábado, tocam pela primeira vez em Portugal, no Superbox Super Rock, no Meco. Em palco, as canções que têm feito a história da pop alternativa norte-americana dos últimos 10 anos, com a banda a ser comandada por um dos grandes escritores de canções da sua geração, James Mercer. Final do álbum de família na Radar com Gone for Good e Those to Come. Até para a semana. Just leave the ring on the rail for the wheels to nullify.